ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre. Apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 5 de junho. O seu Tema Livre está entrando no ar. E nós vamos abrir fazendo referência a um evento que ocorreu no sábado passado, dia 31 de maio. O projeto Agricultura é Cultura fez o dia de colheita. Houve degustação de comida indígena, exposição de fotos do projeto, mostras de filmes, mutirão de plantio na praça, roda com cantas e danças sagradas, cantos indígenas e africanas e muito mais coisas que aconteceram durante todo o dia. Terminou com roda de samba, como aliás deve terminar, isso tudo ali na área da zona portuária do Porto Maravilha. Esse projeto é um dos projetos que são desenvolvidos numa parceria com a Porto Novo S.A., concessionária, que está tratando das obras ali no Porto Maravilha desde o início, principalmente nessa região central ali da Praça Mauá. Para quem não sabe, o Porto Maravilha, essa região vai até o Caju, até São Cristóvão, desde o aeroporto Santos Dumont, é uma área muito grande. E eu estava aqui na redação um dia fazendo a pós-produção de um programa quando apareceu a Niara do Sol na redação querendo divulgar esse evento. E aí eu aproveitei e gravei o vídeo com ela, botei na página do Facebook e agendamos essa vinda. Hoje, portanto, a Niara do Sol está aqui conosco, que é Índia Cariri Chocó, não é isso, Niara? Funiô. Legal. Ah, caramba, tudo isso, é? Bom, Niara, bom dia. Vamos começar você explicando isso aí. Puxa o microfone bem perto aí. Bom dia, vai explicando. Também estão aqui conosco, antes da Niara falar, a Ana Maria, que é jornalista, produtora, também trabalha nessa área lá. E o Ian Luiz Vilac, engenheiro agrônomo. É Vilac mesmo? Vila. É alemão ele. É um programa, hoje o programa é Teuto Afro Indígena. Ou um programa índio afro teuto. Sei lá como é que vai ser isso aí. Mas, Niara, agora é com você. Como é que foi a programação do dia 31? Como é que aconteceu? O que foi que rolou? Foi bom, não foi? Conta aí pra gente. Bom dia. Com muita luz e muita paz para todos. Bom, eu nunca vou me cansar de agradecer a Ana e o Ian por terem me convidado para participar desse evento, que na minha opinião deveria existir muitos. O evento foi muito lindo. E ontem eu estava comentando com uma pessoa sobre o evento e falei, a Ana e o Ian, eles conseguiram fazer a multiplicação dos peixes, porque estava programado que seriam servidos 50 refeições. Foram servidas 110 refeições com peixe, batata doce, macaxeira e o molho, né? Que o molho é que era tchan do peixe. O né? Segredo indígena. Não, na verdade é culinária indígena, né? Exato. E alguns pratos, aproximadamente uns 25 pratos, foi servido depois que acabou o peixe. Porque as pessoas queriam comer a batata com a macaxeira e o molho. Porque o meu molho é feito com castanha do Pará. E aí as pessoas ficavam muito curiosas, querendo saber o que continha naquele molho, né? Mas uma das coisas também que eu fiquei muito impressionada foi uma criança de 3 anos que me puxou pela saia e me pediu para que eu fosse ensinar ela a plantar. Então ela tinha que colocar o dedinho na terra da caixa e aí eu pedi umas sementes para uma outra criança e colocava na mãozinha dela, e ela colocava na terra, e depois com os dedinhos puxava a terra em cima da semente, e aí perguntou para mim, e a água? Eu falei, a água, depois o tio Ian vem molhar. Ela, mas eu que plantei, eu que tinha que molhar. Eu achei muito interessante. Crianças com 3 anos, já estando assim, mexendo com a terra, né? Então eu tenho assim que agradecer aos dois pelo convite, né? Por eu ter conseguido participar de uma coisa maravilhosa, uma coisa que eu acho que está precisando muito aqui no nosso país, precisamos plantar muito, muitas árvores, mas eu acho que a pessoa indicada para falar sobre as plantações é o Ian. É verdade, ele que é o engenheiro agrônomo que vai falar sobre isso, até porque foi o dia de colheita. E uma coisa que a Niara acabou de dizer e que eu gostaria de destacar é a importância de nós cultivarmos assim, em cultivar até em pequena escala. Esses programas, como programas até de governo que existe, de agricultura familiar, essas coisas, são muito apropriados para o Brasil, porque a nossa opção de desenvolvimento agrícola é das grandes extensões para soja, grandes extensões para cana, para o álcool, né, para esse tipo de produção extensiva e não para produção de alimentos. Isso provoca uma contradição dentro do país, um país com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e que você tem carência de área para você plantar a comida mesmo, né? Então isso, esse dia de colheita, essa experiência que é desenvolvida dentro da cidade do Rio de Janeiro, na zona portuária, que é uma zona eminentemente urbana, aquilo ali não tem nem terra para você plantar. Como é que funciona isso, Ian? Como é que surgiu essa ideia, Ian? Bom dia. Muito bom dia, é um prazer estar aqui na rádio, podendo falar um pouco desse projeto e como foi a conclusão também, porque o dia da colheita foi exatamente esse final. A gente fez uma série de atividades envolvendo a parceira, que foi a Escola Estadual, Escola Municipal Antônio Raposo Tavares, que fica perto da Praça da Harmonia. A partir dessas quatro atividades com as crianças, a gente foi vendo o que a gente podia fazer. E aí era praça e escola, numa tentativa que as crianças da escola fossem para a praça aprender sobre a cultura indígena, sobre a cultura negra, o que isso tem a ver com os alimentos que a gente come hoje, de onde veio o quiabo, qual que é a origem da banana, o que é o mamão. E isso tudo envolvendo também uma parte prática, já que a gente fala, né, de comida, então a gente também fez um plantio em caixotes na praça, uma tentativa de reflorescer os espaços urbanos. Então daqui a umas três semanas a gente tem flor na praça, talvez rabanete na praça, a gente já tem rúcula na praça, os pés de abóbora estão lindos. Esses cultivos rápidos, né, eles são bem rápidos realmente, né? Justamente. De 30 dias você tem o rabanete, 60 dias a 75 dias... como se diz, cenoura, beterraba, 90 dias, você já começa a ter outra escala de produção. Uhum. Já. É mais na área de hortifruti, das hortaliças, né, na verdade, né, isso aí. Isso. É isso, você me corrija, porque eu só entendo mesmo é de salada, viu? Não entendo nada de plantio, nem de cultivo. Mas é muito bom, e o mais interessante, na verdade, não é nem a colheita, porque na verdade a gente colhe diversos produtos nos eventos como esse que a gente faz, que são as crianças aprendendo tanto as histórias, podendo ver filmes, comendo pipoca na praça e percebendo que a praça é esse espaço de convívio, né? Que isso que a gente tem que resgatar cada vez mais. A gente vai perdendo esses espaços por conta de outros interesses, de outras questões. E o nosso intuito mais é trazer a agricultura como reflorescer esses espaços. É interessante, nessa área específica, que é a área central ali, essa área do Porto, ali da Rodrigues Alves, ali da área do Valongo, tudo isso aí, porque é uma reconquista do espaço urbano que estava muito degradado, estava muito largado, abandonado, as pessoas nem passavam por lá, evitavam até de dia passar por ali. E ali, por exemplo, na Camerino e na Sacadura Cabral, a repavimentação que foi feita, até com pedras, com cores mais claras, isso tudo, a iluminação mais apropriada, ficou tudo mais convidativo. Eu queria chamar a participação da Ana Maria, porque é a negra representante aqui na nossa bancada de hoje, e nós estamos falando exatamente do reduto, de uma área que é o coração da negritude do carioca, do Rio de Janeiro. Se o Rio de Janeiro, durante muito tempo, teve uma população que era muito majoritariamente negra, ainda hoje é muito equilibrado isso aí, mas é majoritariamente negra, ainda num determinado período em que você tinha ali o Cais do Valongo recebendo escravos, mais de 500.000 mil escravos, sabe-se lá quantos, e você tinha a Casa da Guarda, você tinha toda aquela região do mercado de escravos, tudo isso, ali era uma área muito importante. Como é que é para você, historicamente, resgatar, histórica e culturalmente, resgatar essa área com esse tipo de trabalho? Bom dia, Ana. Bom dia. Primeiramente, né, agradecer a oportunidade de nos dar voz. Eu acho que isso é o que também eu busco na praça. Então, tá na porta, né, na porta de África, e sentir o poder que aquele espaço tem, a importância cultural, social e econômica que se pretende atualmente e que se pretendeu durante todo esse processo de desenvolvimento do Rio, né? Para mim é fundamental, assim, quando eu trago os meus, né, os meus parentes, tanto indígena quanto africano, para reocupar aquele espaço, seja por ludicidade, seja por meio das contações de história, seja por meio da comida que está sendo servida, seja por meio do som que está sendo tocado, né, se a gente coloca isso em uma outra instância espiritual, que não é o que se trata aqui, a gente está trabalhando gerações, né? Então, eu, enquanto espiritualista, eu vejo isso. À noite entardeceu, a gente fez os cantos indígenas, chamamos Tia Lúcia, que é descendente do Egito, para fazer a sua oração. Ela fez a sua oração em Yorubá. E, a partir dali, várias pessoas iam surgindo, porque foi isso que você falou. Por muito tempo, foi feito um descaso com aquela Praça da Harmonia, né? Então, era a porta de entrada que ela foi deixada para trás. E aí, quando a gente traz esse contato, né, reestabelece esse laço, não só por ter ganhado um edital, mas por trazer pessoas da comunidade para a comunidade, para trabalhar, isso fica riquíssimo. Então, assim, a gente trabalhou aproximadamente com uma equipe de 30 pessoas envolvidas direta e indiretamente. E, como a Niara disse, foram servidas essas refeições gratuitamente para as pessoas. A gente conseguiu reunir 4 grupos de jongo, né? Foi muito, muito, muito legal esse intuito, porque ali tinham crianças brincando, grupo o samba de roda. Então, a gente conseguiu trazer uma efervescência para a praça, muito da nossa forma, né? Muito simples. Aí já tinha a perna de pau trabalhando lá, a gente confluiu com várias ações. Então, essa ponte que a gente acabou utilizando desse projeto, que já é um projeto que Ian e eu estabelecemos há muito tempo, que é a agroecologia enquanto transformação social, os alimentos, qual a importância de não estar se comendo veneno, né? Por que surge a doença hoje? Vamos discutir isso de uma outra forma. E trabalhar com afetividade, né? Então, é aquilo que a gente se propõe. Então, para mim, assim, eu acredito que ancestralmente é muito bom tá valorizando os meus. Eu acho que aquele espaço é um espaço de poder mesmo. E didaticamente, enquanto educadora, eu sinto fundamental trabalhar da perspectiva da ludicidade. Então, colocar a criança para pegar, pôr a mão na terra, por mais... Tudo bem que isso na cidade, a gente discute isso, né? O campo e a cidade. Mas o que eu sinto é que está tendo um afastamento por causa da tecnologia, né? Você mesmo disse que as pessoas nos veem na internet. Então, o rádio está sendo esquecido, a TV está sendo esquecida e o toque está sendo esquecido. Então, a gente vai trabalhando com esse sentir mesmo, né? É verdade. Sabe que crianças, hoje as crianças conhecem, a única galinha que elas conhecem é a galinha pintadinha, né? Não conhecem bicho, não conhecem nada disso. Mas você falou uma coisa que é muito interessante, que é, primeiro, você criar essa distinção, ou você eliminar essa distinção que existe entre fertilizante e agrotóxico na cabeça das pessoas, para dizer, olha, quando ela falou em veneno, né, aí você vai ver o vendedor, ele vende como fertilizante. É remédio para praga, né, para acabar com praga. É também, sabe, como não era a gente que é mais antigo nisso aí, entrar na loja e comprar remédio para barata, né? O cara diz, mas a barata está com que? Dor de cabeça para você comprar remédio para ela? Você está comprando veneno, na verdade, né? Então, e além disso, você tem esse despertar espiritual que tem muito a ver com esse resgate do real significado das coisas que você está dizendo. Se você está falando de agrotóxico, de veneno, você não está falando de vida. Se você está falando de fertilizante, você está falando de vida. Então, se você está falando de uma coisa espiritual, você não está falando de matéria. E a gente vive essa dicotomia no dia a dia, cada vez mais, numa sociedade competitiva e individualista. Como é que é você, que é no fim, você é europeu, não, né? Você é de onde? Eu sou carioca, mas... Você é carioca mesmo? Carioca já rodou um pouco. Assim. Carioca disfarçado de alemão. Totalmente. Minha mãe é alemã, por isso que... Ah, então de qualquer maneira, você tem essa cultura, que é uma cultura germânica, é uma cultura que vem, como é a Niara tem a cultura indígena e a Ana Maria tem a cultura afro, você tem essa cultura europeia, que é uma cultura colonizadora, para o bem ou para o mal, é a cultura colonizadora. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse... Aliás, eu fiz uma dissertação aqui, ia fazer uma pergunta, acabei fazendo uma dissertação. Fala aí. Eu acho que essa é a nossa intenção, assim, de integrar as coisas que não estão sendo integradas, talvez, né, por exemplo, juntar o índio, o negro e o branco para produzir um evento tão interessante que seria Agricultura é Cultura, para tentar justamente resgatar e valorizar essa questão do rural, que ficou um pouco abandonado, que é o lugar de extrema pobreza, que é um lugar que as pessoas vão embora para a cidade, e que é um lugar que justamente está para produzir alimentos, fibra e energia. E, ao mesmo tempo, qualidade de vida. Então, a gente está trabalhando qualidade de vida a partir de uma produção sana de alimentos e que isso reverbere numa reorganização social em que o branco, o negro, o índio e toda a diversidade tem seu espaço. É isso que a gente tem que chegar nesse ponto, em dizer que tudo tem espaço. A questão é a integração dessas coisas. E tem chegado, tem conseguido isso? Por exemplo, esse exemplo que vocês estão, esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, você tem conseguido sucesso nisso aí? Você tem visto o resultado, esse resultado? Bom, resultado, explicitamente, a gente não percebe ainda, porque é um caminhar, né, longo. Ao longo da história, a gente produziu o que é hoje e ao longo do futuro, a gente vai produzir uma nova história. E sobre a perspectiva do sutil, né? Porque tudo é gradativo, né? Então eu teria que acompanhar, por exemplo, o Rafael. Rafael é um dos guardiões da praça. Ali a gente elegeu os jovens que estão sempre ali andando de bicicleta, tá, para cuidar daquele espaço, né? Porque também tem isso. Como que a gente não vai depredar o patrimônio, né? Então a gente coloca a planta lá, outro dia alguém vai e tira. Então a gente teve que criar essa consciência nas pessoas. E aí, ao dar poder para ele, para Rafael, por exemplo, eu não sei o que isso vai desencadear futuramente. Mas eu sei que esse processo é sutil, dele saber, olha, eu sei, mãe, como planta um rabanete, né? Então, é o que Ian sempre fala, que se o campo não planta, né, a cidade não janta. Então, trazer essas perspectivas que são perspectivas do consciente. A gente não quer quantificar em números, apesar da gente ter isso aqui, essa necessidade da cidade. A gente quer quantificar em qualidade do produto que é tanto oferecido quanto a resposta que se tem. E quem é Rafael? Rafael é um jovem, é uma criança que faz a oficina com a gente. Quantos anos? Ele tem 11 anos e aí ele me ajuda na produção. A gente chega 9 horas para montar, arrumar a praça, organizar, porque é um evento, né? E aí ele já tá lá, desde 9 horas. O que que eu posso fazer, tia? Ajuda no quê? Então faz isso, faz aquilo. E aí ele vai mobilizando. De repente são 3, 4. Aí ele, não vou andar de bicicleta. O que que eu posso fazer? E aí fica, tia, me dá uma camisa. Aí peguei, presenteei com a camisa e ele ficou até o final. Ele, que pena que vai acabar, né? Então é o nosso apelo, né? Que projetos como esse não se acabem, né? Que a gente possa ter dentro da Secretaria de Cultura, dentro dos espaços que compete, incentivo para esse tipo de ação, que é essa. Ela é pequena, ela desperta e ela é a longo prazo, porque ali a gente vai reflorescer. Então, o girassol, as pessoas vão assustar, porque vão passar e tem girassol. Girassol, e é um negócio escandaloso, né, o girassol, né? Chama atenção, meu. Niara, você estava rindo a hora que a Ana estava falando aí, o que, que é que você ia falar? Você queria falar alguma coisa, fala aí. Eu tenho que rir, né? Porque a gente vê as crianças em volta do Ian. O Ian é um jovem. E naquele momento que ele estava junto com aquelas crianças ali, a impressão que você tinha que ele era um velho, que as crianças estavam com um avô que estava ensinando coisas do passado. Era muito interessante, porque as crianças ficavam muito curiosas, perguntando tudo, né? Então, aí a gente, quando a gente começa a lembrar as coisas que aconteciam ali, a gente ri, né? Porque é, assim, gratificante de ver a curiosidade da criançada. Elas eram muito curiosas, elas perguntavam, tia Índia, quem fez sua roupa? Sabe que a sua roupa está meio parecida com um pano que a minha mãe tem de chão? Eu, pois é, mas foi com esse pano mesmo que eu fiz a minha roupa. E aí, poxa, eu vou dizer para minha mãe para não usar mais de pano de chão. Dá para fazer roupa, que roupa linda. E é interessante como é que a criança, a tendência é de aproveitar, né? E não dizer que ela está usando uma roupa que é pano de chão. É dizer, não, vou te falar com minha mãe para não usar mais aquela roupa como pano de chão. É legal isso. Dá para fazer roupa, aquele pano da... Olha que roupa linda. Eu não vi ninguém aqui com uma roupa igual a sua. A senhora está chique. Você era a única indígena lá, não? Não, não. Como é que tinha é? Tinha um grupo. Tinha o Afonso Apurinã. Porque o peixe que eu fiz... Seria, a gente queria fazer o peixe na folha da bananeira. Esse era nosso primeiro objetivo. Aí não nos foi permitido, por várias questões, que a gente tivesse um fogo e que pudesse fazer a enrolar o peixe, colocar na bananeira e para assar na brasa. Aí vai fazer o peixe frito? Não. Aí eu me lembrei que sempre o Afonso fazia o peixe com o leite da castanha e era um sucesso na aldeia Maracanã. Aí eu virei e falei com a Ana, vamos fazer o peixe com o leite da castanha, porque o povo não conhece, não existe por aqui. E aí foi feito, e foi assim um sucesso. Mas quer dizer, tinha que tinha outros pessoal indígenas da aldeia Maracanã também, estava lá então. Também, sim. E é interessante, esse negócio da aldeia Maracanã tem uma outra simbologia que entra numa briga, numa disputa, né, muito étnico-racial, né, do branco, do índio e até do negro também, porque por causa da Copa do Mundo, queriam tirar a aldeia Maracanã de lá e chegaram a tirar a aldeia Maracanã. Sim, mas ela foi lá e ganhou e voltou. O Carlos Tucano e essa turma toda aí acabou voltando para lá, para o lugar. O que... Não, não. Não voltaram? Não. O espaço está cercado, não tem ninguém lá, que ele vai ser reformado, pelo menos saiu no Diário Oficial. Ah, é a informação que vão reformar, né? É, e o pessoal, inclusive eu, fomos para Curupaiti. Sim. Só que lá se mora em container. Então eu aguentei. O Curupaiti é onde? Jacarepaguá? Jacarepaguá. É, né? Eu aguentei dormir 2 dias. Então eu sou uma das que está jogada por aí. Passei alguns dias na casa da Ana. Tinha uma turma que foi para lá e tinha uma turma que foi para Botafogo também? Como é que é? Não, não, não. Não, para onde foi? Os que moravam lá dentro foram para Curupaiti. Todos? É, todos. Esses que andaram fazendo essas arruaças e fazem ainda. Porque o Zé Guajajara, que foi o pai da história, é como aquele homem que monta uma empresa, aí ele endoidece, os filhos tomam conta. O Zé, no início, a gente queria um centro de referência da cultura indígena. De repente, ele colocou na cabeça e começou um monte de gente aparecer pintado lá, dizendo que queria o espaço para ser uma faculdade. Uma faculdade você precisa de reitor e de muitas outras coisas que ainda não tem gente preparada para isso. Então, primeiro tem que ter o centro de referência. E aí, depois, sim, preparando pessoas para haver uma faculdade. Sim, agora mesmo sem haver a faculdade, já pode estar dando aulas de idiomas indígenas, sim, de línguas indígenas. Já pode ter essa utilização, isso, né? Porque, por exemplo, Dauá é Puri. Já estudou o Puri, continua estudando e pesquisando, Marcelo, Carmel, que estavam também lá no evento, e houve, quem acendeu a fogueira? Foi o Apurinã, com canto Apurinã, né? Depois houve canto na língua Puri, com os puris e com a população em volta. Se ensina, né, para que as pessoas aprendam. Cara, é muito legal esse negócio, né? Eu lamentei tanto ter perdido isso por causa de outro compromisso, né? Você chegou aqui uns 3 dias antes desse negócio acontecer e eu já estava enrolado. Mas aí você estava falando, que eu acho que a gente podia puxar e contar mais um pouco, é que o Estado tinha a ideia de derrubar aquilo ali para fazer um estacionamento, ali onde é o Debaracanã, aquele prédio. Teria, e aquilo seria um estacionamento, seria uma exigência da FIFA. A FIFA desmentiu isso, nada disso. Como é que é? Conta a história. Eu, pelo menos, desde o início, nunca fiquei sabendo que ali pudesse ser construído estágio, estacionamento. Por quê? Porque em todas as Copas do mundo, eles tiram um estacionamento que é próximo ao campo de futebol e colocam um distante, né? Para que possa as seguranças estar circulando. Então, havia assim, um interesse que aquilo ali fosse um local onde pudesse estar jornalistas. Eu ouvi uns comentários assim. Mas a nossa resistência foi para que fosse reformado para ser um centro de referência da cultura indígena, e não só para o índio do Brasil, para índios, né? Era o nosso objetivo. Uma coisa que é interessante, que eu acho, eu sempre ressalto isso quando a gente faz programa aqui sobre Copa do Mundo ou sobre etnias também, é que nós vamos ter pela primeira vez, eu acho, uma Copa do Mundo em que você vai ter a presença indígena viva, a cultura indígena viva, próxima ali, o torcedor vai ver, vai poder ver. Eu acho que, inclusive, eles deveriam aproveitar para, dentro da área do Maracanã, botar uma feira de artesanato indígena, esse tipo de coisa, né? Eu acho que seria um momento de afirmação dessa diversidade cultural brasileira, dessa diversidade étnica, e até para ajudar a desmentir, a desmontar essa ideia de que nós somos uma democracia. Democracia racial, não é não, Ana? Eu acho que o que a gente precisa aí, e aí eu falo enquanto produtora também, né, que a gente está vendo ali, a gente mora perto, então está acompanhando desde a aldeia Maracanã, a gente já era parceiro, então já tinha as atividades de contação de história ali, já funcionava enquanto esse centro de referência indígena, né? E o que a gente pensou assim, que pena, né? Que pena que os governantes fizeram esse enfrentamento, né? Não procuraram dialogar no sentido de que seria interessantíssimo aquela efervescência ali, né? Nós vamos estar recebendo pessoas de diversas partes, regiões do mundo, e ali do lado você tinha a oca indígena, você tinha a comida, você tinha um artesanato que é belíssimo e que não vai ter nas tendas de plástico que eles colocam lá. Porque o que fizeram foi isso, foi pavimentar, isso eu estou vendo, né? Pavimentar e coloca shopping, world shop. Eu me pergunto, o valor que se gasta, né, com aluguel de tendas, porque isso tudo é alugado, é licitado, você poderia estar reformando quantas aldeias maracanãs, né? Você poderia estar construindo quantos conjuntos habitacionais. Então, o que a gente vê, sobretudo porque eu estou ali na UERJ, estou sempre passando por esse espaço, é que essa história de maquiar, né? De maquiar, e aí a gente vê no contexto também das manifestações, né? A efervescência que isso está. De ficar maquiando, chega uma hora que ruim. Se faz muito calor, a maquiagem derrete. Então, o que eu estou sentindo é que, infelizmente, esse grupo que produziu esse mega evento, né, que é um evento de trilhões, eles não pensaram nesse quesito da diversidade. E aí eu falo de um outro coletivo que eu também faço parte, que é o coletivo de Rainhas Negras, Arte Política Feminista Negra. E a gente não sabe, a gente desconhece de grupos artísticos negros que estão ali. Lógico que na abertura a gente vai ver. O que a gente vai ver provavelmente é o parafolclórico. É alguém vestido de mim, vestido de você, fazendo aquilo ali, né, em São Paulo, para as pessoas verem. E o que eles poderiam ter é a efervescência da Mangueira chegando, né? Daqui autenticidade, de né? Daquele espaço que é nosso, né? Porque uma vez que vai embora, a gente que continua ali cotidianamente. Então é isso, essa democracia, ela tá. Eu sinto que a gente tá num momento num momento de ruptura muito grande, assim, que de transformações. Eu espero, né, que assim seja. Aliás, a esperança nacional. E eles... ontem mesmo, só para deixar também, a gente conseguiu aprovar a Lei Cultura Viva no Senado. E isso foi um passo muito grande para a gente, que a gente espera que até julho, final do governo da Dilma, que ela possa sancionar essa lei, que vai garantir repasse do Estado para a cultura, para essa cultura viva, para a gente poder fazer ações como a gente fez no sábado. Trabalhar na base, né? Trabalhar na base com a cultura viva que é comunitária. Então, é só para também os ouvintes, né, quem estiver atento, poder buscar, se informar mais, porque aí cabe a nós, né? Pois é, era bom você passar, aproveitando esse espaço aqui, você passar os endereços eletrônicos, o que for página de Facebook, tudo o que for possível para a pessoa que está acompanhando, até pela internet, muita gente acompanha o programa, para saber mais, se inteirar mais. Você tem aí os endereços? Sim, a primeira, né, vou fazer o meu jabá básico. Agricultura é cultura, é a nossa... Jabá básico, além de tudo, é o cacófato, né? É o jabá básico. Jabá básico, cacófato. Agricultura é cultura, é a nossa fanpage. Nós também fazemos parte da Tribo do Sol. E para saber mais sobre a cultura viva, é só entrar a Lei Cultura Viva na Rede Carioca dos Pontos de Cultura. E ali vocês ficam atentos a todos os editais que estão, tudo que tem comunitário e estatal, né? Para além das empresas que lançam seus editais, a gente está dialogando ali. E aí, entrando em contato comigo pelo Agricultura Cultura ou Tribo do Sol, comigo, com Ian, com Iara, a gente, essa rede, né? E o que a gente puder estar fortalecendo, a gente está sempre aí. Não deixem de acessar o Tema Livre, né? Também, legal, que é nosso parceiro. Cidadania aqui, que Cidadania também. Cidadania aqui. Você, Ian, que está tão calado agora, e passada essa festa do Dia da Colheita, passado esse sábado, o trabalho continua como você estava mostrando, esse trabalho, principalmente esse trabalho junto da garotada, de conscientização e de... que se insere nesse resgate da área, né? A Ana falou muito bem também do espaço da praça, essa coisa de que a rua pertence a nós, né? A rua não pertence a A, B ou C, ela pertence a quem está nela, a quem passa na rua, a quem está ali. Isso eu queria que você se estendesse um pouco em função do programa, desse projeto, né? Desse projeto da agricultura. Não, veja bem, Golo, assim, é muito interessante a situação que está a praça atualmente. Estão acontecendo diversas atividades com aquela praça e as pessoas estão reentendendo o sentido daquela praça. A gente já tem lá os aparelhos para a idade, para os idosos poderem fazer seus exercícios, a gente tem uma quadra que as crianças vão. E além disso, a gente tem uns caixotes na praça em que todo mundo que passa percebe que tem alguma coisa ali. E aí alguns começam a se perguntar, o que é isso? O que deve ser? Ah, isso aqui eu conheço, é um pé de abóbora. Então, esse sentido, essa continuidade do projeto está acontecendo na praça. A gente tem conseguido manter. E a gente tem umas dificuldades, por exemplo, da estrutura. Por exemplo, aquela praça está sendo pensada para ter uma reforma, para ter uma mudança. Até o pessoal da região está com um abaixo-assinado para poder manter alguma coisa. Por exemplo, o chão de terra e não concretar o chão, porque mantém a característica da praça. Então está acontecendo abaixo-assinado, quem quiser, quem é da região, puder saber mais informações, é o pessoal do condomínio... IPN. Do IPN. Como é que é do IPN, Instituto, né? Pretos Novos, sim, ali Mercedes, é o condomínio cultural, que é uma associação de artistas, produtores da região, que estão tentando causar o menor impacto possível, porque já é impactante, né? Qualquer obra que... que é feita, mas aí eles estão querendo permanecer. O abaixo-assinado que a gente começou a rodar no dia 31 era justamente para permanecer o nome Praça da Harmonia, porque já estão colocando um Coronel Assunção lá e todo mundo quer que continue Praça da Harmonia. Então são coisas pequenas que a gente acha que não faz diferença, né? Mas mudar o nome ali era o porto, né? Que chegava, era a Praça da... E qualquer coisa que você vai fazer, qualquer intervenção nesse sentido, ela é muito arbitrária, você não pode fazer sem você conversar, né, Maria? É, não dá para fazer as coisas sem conversar com quem mora ali, né? É. Quem está ali usufruindo daquele espaço. Né? É, nós temos todo um instrumental de estatuto da cidade, de conselho disso, daquilo. Agora mesmo a Dilma assinou no dia 23 outro que é de consultas sociais, que é um negócio bem interessante também. E, no entanto, nós não conseguimos exercitar esse tipo, usar esse tipo de instrumento, nem exercitar esse tipo de cidadania, porque falta isso aí que você falou antes, né, Ana? Falta a gente estar na rua, ocupando mais o espaço para poder fazer as reivindicações, se fazer ouvir, né, não? É, Golo, e também tem uma questão que já é transparência e participação, né? A partir da transparência a gente sabe o que está acontecendo, e a partir da possibilidade de participar é o que a gente faz, manifesta, vai para a rua, cobra as pessoas e cobra quem está acima da gente para a gente poder fazer as transformações tão necessárias. Né? Como é que é a relação de vocês com... vocês conseguiram desenvolver esse projeto através de um edital, é isso? Isso. Como é que é a relação de vocês com a Porto Novo S.A. e com o Porto Maravilha, com o CEDURP, com essa turma aí? Porque isso é o que há de mais institucional nesse termo do redesenho de toda essa área de 5 milhões de metros quadrados que está aí na região do Porto Maravilha. Como é que é essa relação? A relação é boa, Golo, assim, no sentido em que foram eles que proporcionaram, né, esse prêmio. Aprovaram, né? Aprovaram, porque, na verdade, a gente foi contemplado com esse prêmio Porto Maravilha Cultural, que foram, pelo menos, se não me falha a memória, 34 ações culturais na região portuária. E dentro dessas ações tinha a diferença entre CNPJ e CPF, pessoa física. A gente ganhou como pessoa física. Então a nossa relação com o CEDURP, com Porto Novo S.A. e tudo, isso é uma questão muito direta à pessoa física. Então somos nós que fazemos reuniões e tudo mais. E a nossa relação com o CEDURP é muito boa, porém a gente também não faz ideia do que são os planos da CEDURP de uma forma em geral. Por exemplo, a gente precisava de um sistema de irrigação para a praça, e na hora de conversar, vamos ver, não, aguarde um pouco que a gente vai mudar um pouco a praça, então de repente não é interessante ter uma irrigação agora e tal. Então, nesse sentido, a gente não consegue entrar muito, né? Quando entra em embate, é uma problemática. Mas há um diálogo permanente, há uma porta aberta ali para conversar, embora não se chegue a uma resposta, digamos assim, é isso? É, surpreendentemente, a gente, ao ser contemplado, né, a gente começou a desenvolver conversas, surpreendentemente, porque eu faço parte desse universo, né, dos editais, estou aí na luta, e aí a gente sempre teve uma resposta muito positiva dessa equipe. E aí, quando a gente conseguiu nossa primeira reunião, né, presencial, que a gente viu, eles eram como a gente, jovens, assim, como a gente, e aí, com as mesmas dificuldades, a gente, assim, de repente reclamando, não das mesmas coisas, mas do mesmo ponto de vista, poxa, por que não fizeram isso aqui? Porque, a gente também está aprendendo com o erro, então eles também estão nesse processo. E esse edital para pessoa física foi o primeiro, então eles confiaram muito na gente, porque normalmente tem feito, né, pelas questões regimentares, sempre para pessoa jurídica, você tem que ter um CNPJ. Então, ao dar um prêmio para uma pessoa física, um grupo ali, para esse grupo desenvolver, e a gente tá, como que é a nossa prestação de conta? É um prêmio, né? Então, você não precisa fazer prestação ipsi literis, então você, por foto, por vídeo, por essas conversas, e aí eles estão vendo que a gente foi além, né? Porque também teve essa questão. Esse projeto, como é o nosso projeto de vida, né, há muito tempo, desde a Universidade Federal de Viçosa, que a gente trabalha sobre essa perspectiva, a gente viu nisso essa oportunidade, uma vitrine, onde a gente pudesse colocar aquilo que a gente acredita, da forma que a gente acredita, sem patrão, né? Sem essa... Isso é o ideal, né, cara? Poder fazer o que você gosta, não ter que dar... Né? Não ter que estar ninguém mandando em você, isso é o ideal. Exatamente. E aí, quando a gente começou a desenvolver esse trabalho e começamos a fazer outras parcerias, a gente viu o quanto que ele poderia ser grande, né? E o que a gente realmente precisava. Então, eu comecei a demandar, por exemplo, da CEDURP, o Dauá, que é esse amigo, o Dauá Puri, ele ele tem escritos. E a gente, pô, tô precisando publicar isso para subsidiar as leis, né? Uhum, 11.645, 10.638. Por quê? Eles criam a lei, mas não criam ferramentas que possam executar essa lei. Não tem formação de professor em ninguém. O professor, ele é até mais leigo do que o aluno quando vai conversar com o indígena. Então, como que a gente criou a lei? Tudo bem, agora temos a lei. Como que a gente faz a aplicação dessa lei? Então, eu cheguei para eles, para ser SEDURP, ofereci, diagramei o livro, ó, aqui está esse livro para ser publicado. Eu não quero dinheiro, eu não quero nada, eu quero impressão. A impressão do livro, é isso. Aí eles, não, não quero, porque a gente não tem dinheiro. Eu falei, não quero dinheiro, coloca na máquina aí que você já vai imprimir o informativo, o boletim, esse... Fazem tantos distribuir. Impressos, na verdade, exatamente. Né? É tão corriqueiro esse negócio de fazer, produzir essa literatura pró... É, por que não produzir essa daí, Niara? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão, porque tem a ver diretamente com a questão indígena. Né? É, e esse trabalho que o Dauá está fazendo, eu conheci o Dauá na Viva Rio em 2001, dia 2 de janeiro de 2001, e a partir de 2003 eu comecei a, eu costumo que dizer, dar de burduna nele, para que ele agilizasse de começar a fazer pesquisas. E ele começou uma pesquisa bastante grande e que às vezes a gente tinha que catar o dinheirinho com um e outro para que ele pudesse estar viajando para estar trabalhando nessa pesquisa. É um trabalho que a gente tem o nosso sangue, o nosso suor ali. E agora, graças a Deus, já tem assim bastante outras pessoas que estão envolvidas, professor que também está fazendo pesquisa sobre os Puri, porque Puri, essa região aqui do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, havia muito Puri. E em Minas ainda tem muitos. E eles também conseguiram livros que estavam escritos em alemão arcaico e que aí um amigo meu conseguiu traduzir para o português, né? Traduzir para o alemão e depois para o português. É onde tem orações e cantos no Puri. E tudo isso o Dauá está colocando para frente. E agora ele está estudando na faculdade de Viçosa. E é interessante que estava em alemão arcaico, né? Isso. O pesquisador. Indígena brasileira. Tinha 300 anos. É culpa do Ian, é culpa do Ian isso aí. É, a escrita tinha 300 anos. 300 anos? Sim, foi encontrada fora do Brasil. E aí até certo. Porque eu acho que aí vem a coisa da impressão, né? A impressão vem da Alemanha, né? Então, do Gutenberg, eu acho que aí você que é jornalista, eu que também, né? Vem dali essa coisa da produção do livro. Então, acho que por isso também estava em alemão. E com a nossa saída da Aldeia Maracanã, até também dificultou um pouco, porque a gente fica assim, afastado, só se encontra de vez em quando. Lá não, lá estávamos todos reunidos ali. Eu tinha a minha oca que eu morava e trabalhava. E aí, a partir do momento que passou o trator em cima da minha oca, eu estou sem local para trabalhar. Então, está sendo muito difícil, muito complicado mesmo. E o que eu percebo é que existe assim, uma coisa de... de repente, eu acho que eles pensam que índio não come, não tem que se vestir, não paga passagem, né? Mas eu como, tenho que me vestir, pago passagem igualzinho a qualquer outra pessoa. Na verdade, só que eu estou com 64 anos e estou assim, com uma dificuldade, porque em 2002 eu... fui assaltada indo para Viva Rio, 5 horas da manhã, e levaram todos os meus documentos. Aí agora eles me exigem um documento que não existe, para poder estar fazendo novamente minha identidade. Sim. E com isso está dificultando muitas outras coisas também. E a coisa mais triste é não ter onde trabalhar, sabe? Isso é terrível. Não ter o local físico, né? Isso, não ter o local onde eu possa estar dando os cursos. Inclusive, essa semana eu consegui emprestado um local em Ipanema, onde vai ter um curso. No curso ele tem meditação, aí depois da meditação tem uma espécie de palestra explicando para as pessoas o que são os símbolos, a diferença dos símbolos que continuam sendo considerados nativos e dos símbolos que foi patenteado por alguém, como o Reiki, né, que se trabalha com símbolos, e para que as pessoas percebam que símbolo nada mais é do que você trabalhar com energia quântica, né? Então, há essa explicação para as pessoas. E aí, além delas estarem recebendo 13 símbolos na primeira iniciação, que eu juntei a iniciação de nível 1 e nível 2. Então, a pessoa pega 13 símbolos, né? E que são símbolos 3 do reiki e 10 símbolos nativos. Então, ela tem a meditação, aí ela tem a explicação sobre os símbolos. Aí, a partir daí, ela tem uma explicação sobre as doenças, né? Porque nós temos micróbios. E nós é que desenvolvemos, que damos chance desses micróbios, alimentamos esses micróbios para que isso se transforme numa doença. Câncer, por exemplo. Muita gente diz que não tem cura. Tem cura, sim. Psoríase, não tem cura? Tem. Eu já curei muita gente. Quer dizer, eu não. A pessoa que se curou. Porque a pessoa foi até mim e eu disse a ela o que era necessário ser feito. Fiz determinadas massagens e disse, durante 90 dias, você não pode comer carne, não pode isso, não pode isso, não pode isso. E a pessoa fez direitinho. Como um tratamento. Aí curou. É um tratamento. Nós estamos nos adoecendo diariamente. É. Quando a gente sai e come uma comida, por exemplo, muita gente me perguntou lá na festa, né? É um exemplo. Ah, dona Niara, a senhora não colocou pimentão. Falei, não, porque onde tem tomate, cebola, você não pode colocar pimentão. Porque se torna uma bomba para o seu organismo. E futuramente vai produzir uma úlcera. Interessante. Né? Quando você... E é uma coisa tão comum, né? É, exatamente. O molho da campanha é exatamente isso, né? Então, quer dizer... E existe uma série de coisas que quando você junta... Elas são venenosas. Onde vai ser esse e quando vai ser lá em Ipanema? Dá um endereço. Onde é que o pessoal pode saber mais informações? A dona do apartamento me pediu que não desse o endereço. Então, só para as pessoas que liguem, né? Não é um local então as pessoas teriam que ligar para o meu telefone ou para o telefone de Aninha, porque o meu lá em Ipanema não funciona. Então diga o telefone. Diga aí no seu telefone. É 97936-2154 ou 99696-2109. Ana Maria. Esses dois telefones você pode obter informações sobre toda essa programação interessantíssima, essa programação que é... São dois dias, começa no sábado, e é sábado e domingo, muito e bom. Ali a gente tenta, eu não posso melhorar ninguém, cada pessoa é que tem que se melhorar, por exemplo, depressão. Eu acho engraçado quando escuto falar que alguém está depressivo, porque eu não tenho tempo de ter depressão. E nem tampouco de desenvolver os micróbios que estão dentro da gente que fariam com que eu tivesse depressão, né? Depressão nada mais é que falta de amor. E eu amo muito a mim e a quem estiver ao meu redor. Aliás, a começar pela gente mesmo, né? Exatamente. Quem não se ama começa a desenvolver uma série... Vários processos. A própria medicina alopática hoje, ela já reconhece que você desenvolve, né, toda uma sintomatologia de doenças aí que... Bom, nós estamos caminhando para o final do programa. Eu queria que cada um fizesse uma intervenção final. Vou começar pelo Ian. Faz aí uma intervenção de um minuto no máximo para a gente encerrar. Que bom, Golo. Vou ser breve, eu acho que vou pegar uns pontos que ficaram, assim, para trás, abertos. Uma questão é, né, essa integração nossa aqui, negro, índio e o branco, falar outra vez que a cor é o que menos importa nas relações, né? E, na verdade, o que mais impera, assim, nas dificuldades relacionais é realmente a questão do poder, do dinheiro, as desigualdades provindas daí. Então, não tem muito a ver com uma cor. É claro, né, a história do branco nas Américas é um desastre. Né, descobrimento não existe. Bom, sobre a continuidade, né, a gente vê muito na questão das crianças, que a gente não sabe o poder que a gente tem em trazer essas questões da agricultura para elas. Isso aí é imensurável, apesar das crianças no dia seguinte já não lembrarem o nome das frutas e tudo, mas eu acredito que a experiência vai ficar para sempre, ela vai tocar isso em algum momento ao longo do seu amadurecimento. E a questão da continuidade também com a SEDURP, com a própria prefeitura, de ter entendido que um projeto, o ineditismo da pessoa física, junto com o ineditismo da agricultura como cultura. Quer dizer, o ineditismo desse diálogo de instituição e pessoa física, porque até agora era uma coisa só de CNPJ, e o ineditismo dessa transmissão do trabalho, né, dessa coisa aí, não é isso? E de falar da agricultura como cultura. Pois é. Legal, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu vou passar agora para a Niara, para ela fazer mais uma vez, reforçar, tem um minuto para você reforçar o recado para encerrar o programa. Bom, eu faço minhas as palavras do Ian, porque é exatamente isso que eu sinto, né? A alegria que você via naquelas crianças que estavam participando era bastante grande. Até mesmo daquele que chegava com os olhinhos que não tinha brilho, porque eu sou uma pessoa que observa muito o olhar das pessoas, muito mais do que o que elas falam, porque os nossos olhos não mentem. Então, isso era foi uma coisa que eu pude observar bastante ali na praça. E aquela pergunta das pessoas, tia, quando vai ter novamente? Uhum. E dos adultos, quando vai ter novamente? É no sábado também. Que vem? Aí eu, não, hoje é o encerramento do projeto. Como? Mas nem começou, né? As pessoas... Você vê como é que bastante, existe uma demanda reprimida, né? Nisso aí, né, rapaz? Bastante interessante. Agricultura é cultura. Exatamente. É cultura. E nas questões indígenas é exatamente essa coisa do descaso, né? O que o Ian falou... que a cor não existe, todos nós somos irmãos, né, perante o grande Criador. Tá certo. Ana Maria, você agora para encerrar. Então, tem um lema que a gente coloca, que é: agricultura é cultura, né, cultivando afetos, amores, sabores e memórias. E aí, com isso, a gente quer... perdurar esse projeto, né? Além disso, a gente tem que entregar também um curta que vai ser gerado de todo esse material que a gente produziu desde janeiro, né? Foram 5 meses de dedicação aí, constante. E eu quero só chamar mais as pessoas para realmente estar ocupando espaços públicos, estar valorizando as ações que são feitas no amor mesmo, assim, na raça, né? E até passarem lá, né, na Praça da Harmonia. Poxa, para ver o pé de abóbora, para conhecer, né? Tem muita gente que não conhece, não conhece, né? Não conhece mesmo. Da onde que vem a abóbora. Você também deveria passar lá. É tem umas medicinais também. Ali é um grande laboratório, né? Um laboratório vivo que a gente está deixando para a comunidade, querendo que a comunidade se apodere disso. Então, né? Tome poder mesmo, que o poder é nosso. Olhe, e vamos trabalhando. Plantando. Legal. Queria que você desse o telefone outra vez, só para a pessoa memorizar. Os contatos, né? Vamos aí. agriculturaecultura@gmail.com. Telefone 97936-2154. Esse é da TIM, para quem quiser saber. E o outro 9696-2109. Falar com a Ana Maria sobre o curso de Reiki Xamânico Símbolos Nativos que Niara do Sol oferecerá neste sábado e domingo, 7 e 8. Em Ipanema. Em Ipanema. Tá certo. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. O Tema Livre fica muito satisfeito em poder participar, ainda que muito modestamente, de uma iniciativa tão importante, de um trabalho tão sério, tão valoroso. Muito legal para participar com vocês aqui. E quero desejar sucesso, agradecer a presença de todos. Nós vamos ficando por aqui. Grande abraço e até amanhã. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.